ela se encontra em desordem, ela se encontra desorganizada. Há um espírito influenciando e levando a criação num sentido, numa direção, num curso que é diferente daquele que Deus tinha em mente quando a criou. Há guerras, há violência, há conflitos, há injustiça, há desigualdade. O mundo está fora de ordem. As famílias estão bagunçadas. Há conflito nas relações de trabalho, há tensões entre pais e filhos, há toda uma desordem que Paulo pastoralmente vai tentando tratar aqui na carta aos Efésios. Então ele diz assim, ó, esse Deus que escolheu, que decidiu ter um povo santo, ter um povo irrepreensível, que escolheu adotar essas pessoas, que pagou tudo que foi necessário para que elas fossem completamente libertas, legal e legitimamente integradas na sua família, essas pessoas agora, elas vão ser reunidas, elas vão ser reordenadas como pessoas, mas reorganizadas como comunidade e como sociedade, para viver debaixo do senhorio de Jesus. Então, esse texto parece que ele tá descrevendo, ele está falando exatamente a obra, o trabalho que Deus está realizando hoje por meio de Jesus, que é reunir, reordenar, reorganizar todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo. Integrar raças diferentes, integrar povos diferentes, integrar classes diferentes. Reordenar as famílias numa perspectiva do reino de Deus. Então, agora não é mais a vontade dos desejos e dos pensamentos conflituosos, mas a vontade de Deus, o plano de Deus de colocar esse mundo todo em ordem. E por fim, uma quinta e última bênção mencionada nesse texto é que qual que é o poder para se viver essa nova vida? Da onde que vem a energia? Será que é da nossa determinação? Será que é da nossa disciplina? Nós, como brasileiros, temos muita dificuldade nesse negócio, né? Talvez os povos germânicos, anglo-saxões, etc., orientais, vão ser mais disciplinados. Talvez, não sei como é que é isso de fato. Mas o fato é que essa nova vida é nova porque ela não depende da nossa própria energia. Existe uma outra usina de energia e de poder. Então, a grande bênção, a quinta bênção mencionada nesse texto, é o selo do Espírito. A dádiva do Espírito, selados com o Santo Espírito da promessa. E há toda uma teologia, 12 a 14 referências ao Espírito Santo dentro de Efésios. Então, uma leitura de Efésios não pode desconsiderar quem é que nutre, quem é que alimenta essa nova vida. Quer dizer, Deus escolheu, Deus predestinou, Deus quitou toda a dívida, cortou todos os vínculos, integrou na sua família, revela os seus propósitos, revela o seu plano, mas quem que alimenta, quem que rema, quem que faz a força? É o Espírito Santo. E aí, muito da nossa pobreza em nova vida é também a pobreza em conhecer a obra e a ação do Espírito Santo. Deus esquecido. Então, o Espírito Santo com aquele que vai nos mover em direção a essa nova vida. Bem, uma última questão para a gente encerrar agora pela manhã. Qual que é a finalidade da nova vida? Nós falamos um pouquinho sobre a velha vida, sobre a origem, o fundamento da nova vida, falando como que a gente se conecta nessa nova vida por meio da fé, falando qual que é o conteúdo dessa nova vida, qual que é a ambiência dessa nova vida, mas qual que é o sentido, qual que é a finalidade dessa nova vida? Para que ter uma nova vida? É 2:10. No capítulo 1, ele fala 3 vezes que nós existimos para o louvor da sua glória. Para louvar, para reconhecer, para enaltecer a glória de Deus. Lógico que isso transcende muito mais ao que nós chamamos como período de louvor, de cântico, né? Louvor da glória de Deus. A glória de Deus não se restringe ao momento de culto. A glória de Deus é vista em toda a criação, mas para além da criação. E então, em todas as nossas áreas de trabalho, de estudo, de labor, nós vamos discernir a glória de Deus. E nós, então, experimentamos essa escolha, essa predestinação, essa adoção, a remissão dos pecados, o discernimento da vontade de Deus, a capacitação do Espírito, tudo isso para existir o louvor da glória de Deus. Mas Efésios 2:10 diz especificamente sobre a nossa missão, sobre como a gente vive a nova vida, qual que é o sentido dessa nova vida. Ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos ou vivêssemos nela. Então, a nova vida. Agora está falando, veja bem, ele começou a falar da velha vida, ele falou da nova vida em Cristo, como que a gente se conecta nessa nova vida, e agora ele está dizendo qual que é o sentido, qual que é a direção dessa nova vida, para que a gente ganhou essa nova vida? Para que a gente foi incluído nesse grande projeto, nessa grande dinâmica? Para boas obras. Então, é curioso, o 8 fala que é não por obras, mas o 10 fala que é para boas obras, para a promoção do bem. E quais que seriam essas obras? Será que são obras que nós mesmos vamos imaginar? Que obras que seriam essas? Essas obras vão ser compartilhadas. Tem uma agenda revelada aqui em Efésios agora para essa nova vida. Tem uma série de obras propostas, reveladas, compartilhadas, comentadas, explicadas por Paulo aqui em Efésios, que vão detalhar agora como é que essa nova vida ela é vista. Como é que ela entra dentro da história, como é que ela entra dentro da nossa história. Então nós, veja bem, essas boas obras, elas também já foram preparadas antes da fundação do mundo. A escolha foi antes da fundação do mundo, mas o projeto, esse estilo de vida em novidade de vida, ele também é antes da fundação do mundo. Então Deus tem uma agenda para a gente cumprir aí. Seria interessante se a gente pudesse ver o final da nossa vida. Não sei se seria muito interessante, não. Acho que Deus não sabe. Mas se a gente visse lá no final da nossa vida, e se a gente pensasse assim, pensando aqui, olha, Deus tem boas obras para as quais Ele preparou de antemão para que a gente andasse nelas. E se a gente chegasse no final da nossa vida e descobrisse que a gente não andou, não deu esses passos. Já viram um desenho animado? Aquelas. Às vezes, atravessar um vizinho, tem umas pedrinhas assim, né? Aí tem um crocodilo sempre, né? Pronto para morder. Mas não é o caso, é aquele caminho das pedras. Deus preparou boas obras para que a gente andasse nelas. Agora, seria terrível a gente passar a vida e não ter passado por essas boas obras. Não ter andado nessas boas obras, não é? Então, nós temos muito discernimento, precisamos que Deus ilumine a nossa mente. Por isso, em Efésios, existem diversos momentos de oração. Por incrível que pareça, tem duas orações de Paulo registradas em Efésios. Nós lemos uma, versos 15 a 19. Tem uma oração, e essa oração de Paulo é: Deus, dá sabedoria e revelação para esse pessoal conhecer ao Senhor mesmo. Porque nós estamos falando de coisas aqui que são divinas, que são muito acima da gente. Eleição, predestinação, um negócio muito grande. Então, dá sabedoria, dá revelação para a gente conhecer a Deus. Ilumina os olhos espirituais desse povo para eles saberem o que os espera. Qual que é a nossa esperança? Dá conhecimento para eles da herança que o Senhor mesmo, que Deus, destinou para aqueles que aderiram a esse projeto de Deus. E permite que eles experimentem esse grande poder de Deus que move os santos dentro desse projeto de nova vida. Quer dizer, a gente precisa de sabedoria, precisa ver a vida do ponto de vista de Deus. Isso que é sabedoria. Sabedoria não é um monte de informação. Sabedoria é um conhecimento prático onde a gente discerne qual que é o caminho, qual que é o roteiro, qual que é o projeto, qual que é o plano de Deus para as nossas vidas. É, que não quer dizer que seja igual para todos nós, não. Mas que Deus tem um projeto, Deus tem essa agenda que a gente precisa discernir. Então eu queria sugerir que a gente tivesse um tempo de oração. E, como eu disse, Efésios tem muita oração. Tem oração no capítulo 1, tem oração no capítulo 3, tem oração no capítulo 5, tem oração no capítulo 6. Muita oração. Seria uma leitura inconsistente de Efésios a gente lê Efésios e não orar. Porque Efésios está nos chamando para oração. Efésios está recheado de oração. Já viu aqueles bolos maravilhosos? Tem bolo, tem aquelas camadas, né? Chocolate, aquela coisa assim. Bolo ungido que não engorda, não tem caloria. Então, só falar em comida, né? É um avamento. Então é assim, Efésios tem aquelas camadas de recheio. E o recheio é a oração. Esse chamado para oração. Paulo está escrevendo e começa a orar. Deus abençoe o pessoal para eles entenderem do que isso entra no coração. Ele não queria que fosse uma abordagem meramente acadêmica, ou intelectual, ou mental, mas que fosse uma abordagem assim que envolvesse todo o nosso ser. A gente só muda quando as nossas orações começam a mudar. A gente mudou quando a nossa oração muda. Então, a gente escuta tudo isso, escuta esse chamado para andar nessas obras que Deus preparou. A gente precisa orar, a gente precisa pensar. Então, eu queria convidar você a se associar a alguém do seu lado e a gente tivesse um pequeno momento de oração. Não é para a gente compartilhar os nossos pedidos agora, não. É para você apenas orar por você mesmo junto com outra pessoa. Para outra pessoa ouvir a sua oração. Ok? Então, diante disso que a gente ouviu, desse Deus que nos dá uma nova vida em Cristo, essa nova vida tem todo um sentido de libertação, de construção de uma... Como é que você se coloca? O que você sente? O que você pensa? Como é que você reage a essas falas, a essas declarações de Paulo? Então, se associa com alguém, vamos ter um tempo de oração. Ora por você mesmo, junto com outra pessoa, depois da palavra. Vem cá, cara.